dois, três meses de trabalho louco e intenso. Sim. Mas assim. Foi. Opa, começámos com um objetivo muito alto e... Ambicioso, pois, tanto a nível de primeiro ter meninos e jovens para fotografar. Encontrá-los, depois eles fotografarem numa semana em condições, depois arranjar o dinheiro para colar isto, já vês, por aí espalhado. E conseguimos os objetivos todos. O único objetivo que hoje está a falhar é o vento, que nos está a arrancar alguns cartazes. Em Aveiro, se não houver vento, há peste. Ontem à noite, por acaso, tivemos sorte, porque não houve vento nenhum e colou-se muito bem. Hoje de manhã já houve aí alguns que caíram. Opa, pronto, mas faz parte do processo. Isso é o menos importante. A envolvência dos miúdos e menos miúdos, muitos se calhar nem tinham pegado... Quer dizer, eles pegam nas câmaras hoje, com os telemóveis, têm imagem, eles dominam de alguma maneira. Todos eles, nunca tinham visto uma máquina analógica, não sabiam o que era um filme fotográfico, nada, zero. Todos eles fotografavam. Nem imaginavam que havia um filme. E isso foi um trabalho de uma tarde, um sábado, a explicar o que era uma máquina analógica, a verem várias fotografias de vários fotojornalistas, essencialmente portugueses e não só, e depois tomem lá a máquina e têm uma semana para fotografar o vosso bairro. E pá, o resultado foi espetacular. Muito envolvimento, andaram muito. Por aí fora? Andaram sozinhos, nós não andámos com eles, então demos total liberdade, só tinham que fotografar o bairro. Até podia ser o quarto deles, mas tinha que ser no bairro. Encontraram perspectivas completamente diferentes. Ângulos. Nós não encontramos, não é? E todos eles completamente diferentes. Todos eles. Uns melhores, outros piores, mas todos eles, os nove, atingiram os objetivos que nós... Já vi algumas fotografias que estavam ali, pronto, o vento já arrancou algumas, mas é a forma como eles veem o bairro também. E essencialmente de uma forma feliz. Isso acho que é muito importante. Não é o gueto, ou a tragédia, o cinzento, o marginalizado, não, é... A cor e a alegria. A cor, a alegria, há pessoas, há risos, há abraços, foi isso, nós não pedimos isso, nós pedimos o bairro, e foi isso que eles trouxeram. Isto também são sementes que vocês, o Mota, claro, vamos espalhando, isso é verdade. Agora isto, teoricamente hoje para, mas era bom que não parasse. Era bom que não parasse. Na vida, por exemplo, os miúdos que participaram no programa, nas fotografias, não para, porque eles com certeza que despertaram para certas coisas, não é? Temos pelo menos um caso. Tiro. Pelo menos há um caso ou dois, mas um caso que é mesmo seguir fotografia. Tem lá talento. Olha, aqui, é a Lívia. Ah, vou falar com ela. É, aproveita e falas com ela. Muito bem. Ela quer mesmo tirar ela já gostava, trouxe a sua máquina digital, nós temos, não. Gosta lá a máquina, vais trabalhar com uma máquina analógica que vamos usar, descartável, e se ela já tinha gosto, agora ainda tem muito mais gosto. E acho que já está à procura de curso, fotografia e tudo. Pronto, pelo menos uma fotógrafa já ganhámos. E o resto da cidade também, isto também ajudou a redescobrir o Santiago, a dar-lhe outra... Sim, o resto da cidade, principalmente as pessoas que nos apoiaram. Não é? Ou não? As pessoas que nos apoiaram. Tanto chamada inclusão, que as pessoas falam muito, não é? Isso, e passar à prática é sempre muito difícil. Ora bem, pois é fácil estar sentado no sofá e dizer cai que lindo e pôr o pulgar no ar e não passa daí. Mas não, nós tivemos... Aliás, se não fosse o apoio das pessoas, não conseguimos fazer o projeto. Nós não conseguiríamos fazer. Tanto de voluntariado como de ajuda financeira, não conseguimos fazer. Tanto pessoas como de algumas empresas, só foram 4 ou 5 empresas de Aveiro que também nos ajudaram. 5 só. A exposição vai ficar aqui estes dias? Agora vai ficar aqui até o vento e o sol e quem quiser arrancar, pronto. E há alguma coisa mais física que fique, fazer uma exposição clássica, tradicional? Há essa ideia na Capitania em setembro. Estamos a trabalhar nessa ideia, levar esta exposição para lá. Quando as coisas acalmarem? Para setembro, vamos ver. Mas em princípio está tudo encaminhado para isso.